repare, nós temos sempre capacidade de nos ir reinventando nesse limite, como percebe, no sentido de criar expansibilidade dentro da rede. Obviamente que esta é mais uma alternativa para doentes de média e baixa complexidade e garantidamente que, se os órgãos diretivos assim o entenderem, garantidamente que serão abertas as restantes camas. Será preciso uma decisão dos órgãos diretivos. Tudo aquilo que for necessário do apoio do Ministério da Saúde, garantidamente não faltará nada.